Saúde é o tema. Olá, ouvintes da rádio, das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão no YouTube. Os cuidados paliativos são uma forma de humanizar o tratamento dos pacientes a fim de diminuir a dor e o sofrimento de períodos tão sensíveis. Desse modo, encara-se o adoentado de maneira sistêmica e não apenas como um corpo que reage fisicamente às terapias e medicamentos utilizados. Esses pacientes necessitam de equilíbrio emocional, físico, social e espiritual. E é nessa harmonia que se debruçam os profissionais que praticam os cuidados paliativos. No Saúde é o Tema de hoje, conheceremos melhor como ocorre essa prática de promoção da saúde ainda pouco conhecidas e seus desdobramentos e possibilidades. Eu sou Tamã Batista, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição ficou disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe da nossa conversa ao vivo aqui no YouTube e envie a sua pergunta. Na edição de hoje do Saúde é o Tema sobre cuidados paliativos, vamos conversar com o médico geriatra e presidente da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Lucilo Melo. Seja bem-vindo, Lucilo. Olá, boa tarde, bom dia, obrigado pelo convite. A gente está bem feliz aqui em conversar com vocês sobre esse tema que é bem importante. E também convidamos para a conversa a gerente de práticas assistenciais da Florence, Flávia Ferreira. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Tauã, obrigada aí as pessoas que estão acompanhando junto com a gente. É um prazer poder falar com vocês um pouco sobre cuidados paliativos e como cuidar das pessoas nesse momento de vida. Para iniciarmos o programa, vocês poderiam explicar para a gente um pouco do que são os cuidados paliativos e quais são as características desse tipo de tratamento? Então, o cuidado paliativo é uma filosofia de cuidado. Eu acho que a gente tem que começar até falando sobre um pouquinho do nome, né? Então, e da perspectiva histórica. A gente, no último século, entre 1900 e os anos 2000, a gente saiu de uma medicina que tinha muito pouco a oferecer de proposta curativa, de proposta de intervenção específica em doenças, enquanto que no final do século a gente tinha disponíveis vários tipos de suporte a várias doenças. Então, a gente mal tinha antibiótico e passou a ter UTI, transplante, cateterismo, vários tipos de cirurgia, quimioterapia, enfim, a gente conseguiu todo um leque de tratamentos para doenças específicas. À medida que isso foi acontecendo, foi se percebendo que muitas vezes a gente persistia no foco da doença e parava de olhar para o paciente. E o cuidado paliativo surgiu com essa proposta da gente tentar mudar o foco da doença, mas olhar o paciente como um todo, como você falou, em toda a sua integralidade. Foi uma filosofia de cuidado que surgiu na Inglaterra no século passado e que hoje em dia é mundialmente reconhecida, que visa, de forma, usando a própria definição da Organização Mundial de Saúde, melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares, de seus cuidadores, que estão enfrentando doenças ameaçadoras à vida. Esse cuidado deve ser iniciado quanto mais precoce possível ao longo da trajetória da doença. Então, a gente diz que assim que você tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida, seja ela qualquer tipo, que seja de um câncer, uma insuficiência cardíaca, um enfisema pulmonar, esse cuidado deve ser iniciado. Obviamente, de forma, nessa fase, provavelmente a gente vai planejar muito mais o que está por vir e deve-se continuar até a fase em que não há possibilidade de um tratamento específico para a doença, que o tratamento específico da doença não vai trazer mais qualidade de vida. E aí a gente continua com o cuidado de hospice care, que é o que a gente costuma fazer aqui na Florence, que é dar uma atenção maior há uma demanda de cuidado que cresce na fase final de vida. Então, a gente pretende sempre, com o cuidado paliativo, cuidar do paciente ao longo de toda a trajetória de adoecimento dele. E eu sempre falo um pouquinho, eu quis falar um pouquinho do nome, porque a gente tem muito na nossa cultura como paliativo, como se fosse uma gambiarra, né? Vamos fazer um paliativo, fazer algo que não... Que vai ser uma coisa provisória, uma medida que não vai surtir tanto efeito. Mas o cuidado paliativo tem esse nome, eu sempre falo cuidado paliativo, para não tirar o nome cuidado junto do paliativo, porque pallium do latim era uma capa que protegia quem estava fazendo nas cruzadas, protegia as pessoas das intempéries. Então seria uma camada, uma capa de cuidado, por isso que veio esse nome, cuidado paliativo, apesar de a gente ter essa conotação de usar na nossa cultura muitas vezes o paliativo como se fosse uma gambiarra. Não é isso que a gente está propondo. A gente quer, como você falou, um olhar integral para o paciente e para sua família que está sofrendo com alguma doença que vai ameaçar a sua vida. O Silo falou perfeitamente, aí alguns pontos do que ele trouxe, eu acho que são importantes de reforçar, né? Então, o cuidado paliativo não é um tratamento, é uma abordagem de cuidado. Então, a gente não diz que a pessoa está em tratamento paliativo, a gente direciona ao paciente uma abordagem de cuidar que é precoce. Então, algo que todos os paliativistas e as pessoas que lidam com essa especialidade levantam sempre a bandeira de que o cuidado paliativo ele deve ser iniciado precocemente, no momento em que tem o diagnóstico de uma doença que pode ser potencialmente ameaçadora da vida e não apenas no momento final, porque isso também traz um estigma muito negativo, onde as pessoas começam a associar o cuidado paliativo com o fim da linha, ou o fim da vida, ou a morte. Não, o cuidado paliativo, ele inicia no momento do diagnóstico, e tem uma palavra que eu gosto de usar muito. Enquanto equipe, a gente ajuda o paciente e a família a navegarem sobre esse diagnóstico e planejar precocemente o que ele entende que é valor, né? Então, o que o paciente entende que é valor para ele, o que a família entende que é valor para ele. E essa abordagem, ela é conduzida por uma equipe que é multiprofissional. Então, o médico sozinho, ele não é capaz de assumir o cuidado completo. Então, as outras cadeiras multiprofissionais, das disciplinas multiprofissionais, vão em equipe ajudar nesse melhor cuidado. E eu acho que tem uma coisa que é super importante de reforçar, é que quando a gente tem a possibilidade de falar disso de uma forma precoce, a gente tem a oportunidade de refletir sobre o que é valor para a gente, porque o cuidado ele é centrado na pessoa. Então, pode ser que para a Flávia seja importante ela ser submetida a determinados tratamentos até o momento final da sua vida, porque ela desconhece ou porque isso é o valor para ela. Mas pode ser que para a Lucilo essa abordagem seja diferente. E a partir do momento que a gente não conversa ou não dá a oportunidade do paciente ou da família refletirem sobre essas perspectivas, a gente não está cuidando da forma, eu diria que mais adequada, conforme seja o valor dele. Então, é super importante a gente fazer isso o mais precoce possível para que as pessoas tenham a oportunidade de navegar sobre isso e viver seus lutos, suas perdas, suas reflexões e entenderem o cuidado paliativo como um instrumento e uma ferramenta do cuidado. Eu só queria complementar um gancho que o Flávio falou. Eu acho que isso é super importante. A gente da Sociedade Brasileira de Geriatria lançou até uns guias recentemente para tentar melhorar esse cuidado paliativo inicial, em que a gente foca sobre o planejamento antecipado de cuidados. Eu costumo fazer uma analogia com o que a Flávia falou, é como se a nós da equipe de saúde, a gente tem um mapa, como nós fôssemos um guia. Nós temos um mapa da cidade, de uma cidade X, então, e essa cidade como se fosse a doença. Então a gente sabe os caminhos, os percalços que tem essa doença. Mas quem diz o melhor caminho para a gente seguir como guia, a gente não pode escolher isso sozinho, a gente tem que escolher com o paciente, junto com o paciente. Eu costumo dizer que se a gente como guia não pode levar um vegetariano para uma churrascaria. Então, a gente tem que sempre alinhar o que é melhor para aquele paciente do ponto de vista biológico, aliado com sua biografia, o que é valor, o que é importante para ele. Outro ponto que vale a pena a gente ratificar ainda nessa parte de conceito é que cuidado paliativo não é eutanásia. Eu acho que às vezes a gente escuta essa confusão, vez ou outra há uma confusão até na própria mídia de cuidado paliativo com eutanásia. Não é isso que se propõe. Cuidado paliativo reafirma a vida. Então a gente quer que a pessoa tenha a melhor qualidade de vida até seus últimos momentos. Então, a gente visa promover a dignidade do paciente e da sua família até seus momentos finais. Aproveitando a fala dos dois, Vocês podem explicar um pouco melhor sobre como é que funcionam os processos do cuidado paliativo e como que esse tipo de abordagem ela acaba sendo individualizada para cada paciente? Quer começar, Flávia? Posso sim. Eu ia complementar a fala de Lucilo, trazendo que tem algo também que é muito importante, porque habitualmente as pessoas, elas têm seus médicos e suas equipes de referência. E no momento em que esse paciente, eu gosto de usar a palavra apresentado, né? A abordagem de cuidado paliativo não significa dizer que ele deixará de ter sua equipe assistente, né? As pessoas que ele tinha como referência, como alguém que irá cuidar também dele. E ele vai ser agora um paciente da equipe de cuidados paliativos. Então, essas equipes, elas são equipes parceiras e que, em algum momento, a depender da fase do adoecimento, alguma equipe vai estar em maior evidência, eu diria, que a outra, mas que as equipes, elas são parceiras. Então, não é que esse paciente, ele era acompanhado, por exemplo, pelo cardiologista e agora que essa doença cardíaca está avançada, ele vai deixar de ser visto pelo cardiologista que às vezes acompanhou ele durante muitos anos, às vezes o neurologista ou geriatra, e vai ser acompanhado pelo médico paliativista. Não necessariamente. Essas equipes, elas cuidam em paralelo e juntas desse paciente. Então, não é uma quebra de vínculo, ou ele agora não é mais meu paciente, ele passa a ser seu paciente. E essas discussões, elas acontecem em conjunto. Então, algo que também é muito importante, e aí já aproveitando para complementar, para responder um pouco da sua fala, então, esses cuidados, eles são alinhados também com a equipe assistente, além da equipe do paciente e da família. E o objetivo é prestar o melhor cuidado. Então, eu vou responder um pouco da sua fala, falando um pouco do que a gente faz na Clínica Florence. Então, a gente olha o indivíduo como pessoa, e não necessariamente que a gente deixa de olhar a doença, né? Então, o Lucilo exemplificou perfeitamente sobre o mapa e as etapas. Então, é importante saber da doença para olhar um pouco o que é que vai acontecer no futuro ou ao longo do caminho dessa trajetória e se antecipando a ocorrência de alguns desses sintomas. E enquanto equipe, essa discussão, ela acontece de forma a mapear esses momentos e essas possibilidades de sintomas e sinais que vão acontecer para deixar o paciente o mais confortável possível, em termos de sintomas físicos refletidos no corpo, mas sintomas que não necessariamente são físicos, às vezes são sintomas da alma, né? Então, esse mapeamento, ele acontece, e esse cuidado, ele vai sendo compartilhado. E, às vezes, uma equipe, a depender do sintoma ou do momento que esse paciente e essa família estão, vai tendo um pouco mais de evidência em detrimento de outra equipe. Isso, eu acho que Flávia falou bem, de forma bem feliz como acontece essa abordagem. Colocando de forma prática, até para você conseguir visualizar melhor, ou para o nosso ouvinte conseguir visualizar melhor, teoricamente, qualquer paciente que tenha alguma indicação de cuidado paliativo, ou seja, que tenha alguma doença que pode ameaçar a continuidade da sua vida, ter indicação de cuidado paliativo. Obviamente, esse paciente, na fase precoce da doença, não precisa da estrutura, por exemplo, da nossa clínica, da Florence, por enquanto. Mas ele vai se beneficiar de uma abordagem multidisciplinar que o cuidado paliativo se propõe. Então, vou dar o exemplo do câncer. Mas você tem um diagnóstico de um câncer, que é uma doença potencialmente ameaçadora à vida. Obviamente, esse paciente se beneficiaria de uma abordagem em conjunto com o oncologista, mesmo se ele vá ser submetido a algum tratamento curativo, de uma abordagem de cuidado paliativo. Então, nessa abordagem de cuidado paliativo, inicialmente, provavelmente, o que o paliativista se proporia fazer, a equipe de cuidado paliativo se proporia fazer, seria conversar com ele já para entender o que é importante para ele nessa fase da doença, o que causa mais sofrimento, o que causa mais angústia para ele. E tentar planejar essa jornada, porque o que a gente quer, obviamente, o que é como equipe de saúde a gente deseja, é que os pacientes sempre tenham o melhor desfecho possível, mas a gente tem que entender que nem sempre isso é possível. Então, a gente tem que também alinhar para esse caminho. E aí, como eu falei inicialmente, à medida que uma doença vai evoluindo e as medidas específicas para essa doença, vamos falar também do exemplo do câncer, à medida que a gente vai usando os tratamentos de linhas sequenciais e não vão tendo resultados, a gente tendo a entender que o tratamento específico dessa doença está se limitando e a gente vai aumentando essa abordagem paliativa. E aí a gente fica mais proativo ainda para evitar que esse paciente tenha qualquer sofrimento. E como a Flávia falou, esse sofrimento pode ser, a gente não fala apenas de sofrimento físico, mas a gente inclui sofrimento espiritual, sofrimentos emocionais, e é tudo isso que a gente se propõe. Até que chega no momento em que o paciente vai estar nos seus momentos finais, e nesses momentos os sintomas, como a maior parte da gente já deve ter presenciado, são mais frequentes, dor, falta de ar, confusão, e nesse momento a gente realmente precisa de uma abordagem paliativa, de um cuidado paliativo mais presente, mais completo. E aí nessa ocasião surge como possibilidade o que a gente chama de hospice care, que é a base do nosso cuidado aqui na clínica Flores. A gente entende que nessa fase de vida muitas vezes fica muito pesado, a demanda de cuidado é muito grande para a família dar conta em casa, né? E surge essa possibilidade da Florence, que tem uma estrutura hospitalar, mas uma arquitetura muito mais amigável, para a gente poder dar esse cuidado de final de vida. Então, o hospice care não foi inventado pela Florence, obviamente, existe em todo mundo, e a gente torce que esse modelo seja mais acessível, até porque a gente sabe que em algumas pesquisas a qualidade de morte no Brasil ainda é muito precária. Então, ele surge como uma alternativa para a gente poder cuidar dessas pessoas nos seus momentos finais, dando conforto, não só para o paciente, mas também para a sua família. Uma coisa que é importante a gente ratificar é que no cuidado paliativo a gente olha tanto para o paciente como para a família, é um binômio de cuidado. E muitas vezes, quando a gente está enfrentando uma doença grave, a família está tão sobrecarregada que eu digo que o cuidado supre tanto o tempo dela que ela não consegue nem expressar amor. Então a gente surge até para isso, para que a gente cuide dessa parte do cuidado físico, do cuidado braçal, e a família consiga aproveitar esses momentos finais que são tão importantes para a vida, para a memória, para o legado. Muito importante a gente falar um pouco sobre essa questão dos cuidados paliativos enquanto um método de auxiliar, né, as famílias e também até o próprio paciente. Mas, ao longo da fala de vocês, vocês citam que existe uma equipe. Quais são os profissionais que trabalham nessa equipe? Existe uma interprofissionalidade dentro desse tipo de cuidado? O trabalho em equipe é essencial. Como o Flávio falou, a gente não faz cuidado paliativo sozinho. A gente tenta quando não existe, quando não tem essa possibilidade. Mas o cuidado paliativo é essencialmente interdisciplinar. Eu costumo dizer que, além de ser inter, na verdade é transdisciplinar. Então, a gente, quando a equipe de cuidado paliativo trabalha de forma que se complementa, que se encaixa, e isso faz você ter toda uma conexão maior, uma transferência maior com a família. Então, essa conexão maior ajuda a gente a entender todos esses aspectos que são importantes na trajetória do adoecimento, é aquilo que eu falei. Para a gente saber o que é melhor para o paciente, a gente tem que saber tanto da biografia quanto da biologia. Então, para dar um exemplo mais concreto, o médico muitas vezes já tem muita biologia à doença. E junto com a equipe, a gente consegue muito. A equipe às vezes é essencial nesse processo de abrir esse leque para olhar para a biografia do paciente. Então, uma equipe interdisciplinar seria o ideal. E nessa equipe interdisciplinar, aí a gente, quanto mais profissionais com esse olhar, mais interessante seria. Mas acho que a Flávia pode contar um pouquinho da nossa experiência para vocês entenderem como funciona isso. Posso sim. Tem uma equipe, que quando a gente fala de cuidado paliativo, falam-se em equipe mínima, né? Então a equipe mínima, ela deve ter a composição de um médico, de um enfermeiro, um assistente social ou psicólogo. Dentro da Florence, a gente tem uma equipe, tem o grato prazer de ter uma equipe quase que completa, né? Então, a gente tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Eu sempre fecho o olho para não esquecer. Hoje eu não fechei, talvez eu faça alguma especialidade, cuidadores. Então, a gente tem uma equipe multi. E por que que é importante ter uma equipe multiprofissional, né, multidisciplinar? Porque cada um, dentro da sua área, ele tem um olhar para aquilo que ele foi formado, que é a sua expertise. Então, o Silo falou, deu exemplo bem claro, assim, do olhar médico, mas existem outras áreas não médicas que vão complementar esse saber. Então, dá um exemplo. Por exemplo, a terapeuta ocupacional, ela consegue trazer dentro da área de expertise dela observações como adaptações para que essa pessoa continue tendo algum grau de independência ou participação numa vida social, para que ela, por exemplo, consiga se alimentar de uma forma independente com as adaptações que são características da expertise do terapeuta ocupacional. O psicólogo, ele vai olhar questões que são mais profundas relacionadas ao sofrimento humano mesmo. Então, a gente, ninguém nunca morreu, pelo menos nessa vida. Então, nesse momento final de vida, coisas antes da fase que faz parte do luto, do enfrentamento do luto e de estratégias que precisam ser criadas para o paciente, para a família, o psicólogo vai conseguir dar melhor direcionamento. O nutricionista, através de observações relacionadas à refeição. Então, provavelmente, essa refeição não vai ser uma refeição que ele vai olhar aporte, caloria, proteína, mas ele vai olhar adaptações que são possíveis para trazer conforto. O fisioterapeuta relacionado a movimentos, exercícios que podem diminuir o cansaço. Então, ele não está olhando em coisas que vão aumentar a funcionalidade especificamente dessa pessoa, mas ele vai trazer outro olhar relacionado a perspectivas que vão ajudar também no controle de sintomas e manutenção da independência. Então, o trabalho da equipe multiprofissional, ele tem esse olhar que é multi, inter e transdisciplinar, de possibilidade de escuta, de conversa, e cada um olhando no melhor cuidado para o paciente dentro da sua expertise. A gente, às vezes, tem o hábito de tentar, na ausência de algum profissional dessa equipe, olhar um pouquinho dentro da área da gente, então olhar um pouco como é que o nutricionista pensaria, mas quando a gente tem o privilégio de ter essas pessoas na equipe, a gente consegue conduzir esse cuidado de uma forma mais adequada. Significa, Flávia, dizer que a gente só consegue fazer cuidado paliativo com a equipe mínima ou com a equipe multiprofissional? Não necessariamente, é o ideal, mas com as ferramentas, com a formação, a gente consegue prestar o cuidado paliativo também para essas pessoas que têm indicação em qualquer ambiente que eles estejam, seja dentro de casa, numa instituição de longa permanência, num asilo, num hospital, com outras ferramentas que também são importantes para isso, mas o cuidado multiprofissional, ele acaba sendo um padrão ouro, eu diria, de melhor cuidado e atendimento. Acho que isso, a Flávia foi bem, bem precisa. Eu acho que eu tenho uma história para contar, isso logo quando eu comecei na geriatria, que acho que exemplifica isso muito. Eu tinha um paciente que estava com uma certa dificuldade de deglutição, ela era baiana, mas já estava em São Paulo na época, e por essa dificuldade de deglutição, ela foi tirado a farinha dela, a farofa. E a primeira coisa, quando ela me viu, ela achou que tinha sido eu que tinha proibido ela de comer farofa. E aí uma coisa que ela falou, doutor, tiraram minha farofa e minha pimenta. E aí uma coisa que a gente... Doutor Lúcio, a gente teve um pequeno problema na sua conexão. Aí você pode repetir a fala, por favor? Posso, eu estava tentando complementar Flávia, falando que eu estive contando uma história de uma paciente minha, isso há um tempo atrás, eu morava em São Paulo ainda, uma paciente baiana, que precisava, que por motivo de dificuldade de deglutição, a gente foi tirado a farinha dela, a farofa. E para ela era super importante isso. Ela estava institucionalizada na época, já estava em cuidado paliativo. E aí ela olhou para mim, a primeira coisa que ela viu quando eu cheguei foi para dizer, ó, doutor, tiraram minha farinha, me proibiram de comer farinha, pensando que eu tinha proibido ela de comer farinha por alguma questão médica, né? Você pensa muito mais nessa ocasião por conta de colesterol, e tudo mais. E como era uma comida que era essencial para ela, a gente sabia que os riscos que poderia ter, mas a gente em equipe multi conseguiu tentar adaptar isso que a Flávia falou, de forma que fosse possível ela comer a farinha com segurança. Então a Fono tentava trabalhar, exercitar mais essa deglutição com uma consistência parecida com a farinha. A nutricionista tentava deixar essa farinha de forma que evitasse gastos ou coisas semelhantes. A TO adaptou os talheres dela para evitar que ela colocasse uma quantidade muito grande na boca e isso levasse ao engasgo. Então, é dessa forma que a gente consegue esse olhar interdisciplinar, né? A gente, cada um tentando fazer o melhor para aquele paciente. Então, quando a gente para de olhar para a doença e começa a olhar para o paciente, isso acontece de forma até natural. E é isso que o cuidado paliativo se propõe. E esse olhar é bem importante, esse exemplo de Lucilo foi brilhante, porque a gente sai da caixinha de olhar o que é importante. Então, me ocorreu agora um exemplo da intervenção da farmácia, né? Então, principalmente quando a gente fala de pacientes mais idosos, eles têm uma série de medicamentos que não necessariamente, a depender da fase de vida que eles estão, são importantes e vão mudar o desfecho daquela doença. Então, as intervenções, a intervenção do farmacêutico em olhar aquela prescrição, em discutir, olha, às vezes é um medicamento que não vai ter nenhuma outra função de ser modificador na evolução da doença, mas às vezes o farmacêutico fala assim, olha, ele foi lá, ouviu as angústias do paciente, da família, e disse, olha, para ele aquele medicamento ele tomou durante 40 anos, e retirar agora talvez seja uma violência contra ele, então isso não vai mudar o desfecho da doença. E talvez se a gente não tivesse um farmacêutico na equipe, a gente não tivesse esse olhar mais próximo de alguém para ir ali, ouvir, entender a queixa da introdução ou da retirada de um medicamento ou da manutenção. Só lembrando que hoje o Saúde é o Tema fala sobre cuidados paliativos. E no programa a gente está recebendo o médico geriatra e presidente da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Lucilo Melo. E também estamos recebendo a gerente de práticas assistenciais da Clínica Florence, Flávia Ferreira. Partindo para a próxima pergunta, a gente gostaria de saber qual a diferença da medicina preventiva e dos cuidados paliativos e como os cuidados paliativos eles podem auxiliar nesse outro tipo de medicina. Pode falar. Tá. Então, são dois enfoques um pouco diferentes que têm mas que tem talvez uma interseção. No cuidado paliativo, a gente está falando de pessoas com a doença estabelecida. Então, a gente está falando de pessoas que já têm um diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da sua vida. Então, esse é o principal intuito do cuidado paliativo, é melhorar a qualidade de vida de pacientes com alguma condição potencialmente ameaçadora à vida. Esse é um ponto. Quando a gente pensa em melhorar em qualidade de vida, a gente pensa não só em tratar sintomas já estabelecidos, ou seja, alguma dor, alguma falta de ar que essa doença está trazendo, seja ela de qualquer tipo, câncer, um enfisema, uma doença do coração, mas também a gente tem que ficar atentos à prevenção e uma abordagem precoce de qualquer sintomas que venham a surgir. Então, a gente muitas vezes age sabendo que na trajetória daquela doença podem acontecer outros sintomas que podem piorar a qualidade de vida e a gente tem que prevenir. Por exemplo, é muito comum em pacientes que usam alguns medicamentos tenham constipação, prisão de ventre. Então, para a gente evitar sofrimentos relacionados a uma prisão de ventre, a gente previne usando, fazendo algumas medidas, muitas vezes de forma interdisciplinar, às vezes com a ajuda da Nutri, às vezes com a ajuda da Físio, que vai mobilizar mais o paciente, etc. Então, esse é o ponto. Na medicina preventiva, que eu acho que é o que você quis falar, a gente tende a fazer o que a gente chama de uma prevenção primária, ou seja, da gente tentar prevenir que a doença apareça. Então, É quando a gente fala, por exemplo, de fazer exercício físico para evitar uma doença cardiovascular. Isso é o que a gente chama de prevenção primária. Ou fazer uma prevenção secundária, ou seja, fazer um diagnóstico precoce de alguma doença que ainda não manifestou, não teve manifestação clínica clara. Por exemplo, quando a gente indica fazer uma mamografia para rastreio do câncer de mama. Então, seria mais nesse sentido. O que é que tem em comum é que, enquanto na medicina preventiva a gente tende a prevenir danos, a gente no cuidado paliativo, a gente previne que esses danos já existentes causem sofrimento. Esse é o ponto que talvez haja de interseção. Então, vocês poderiam tirar uma dúvida sobre se os cuidados paliativos eles podem ser feitos para todas as cidades e qual a diferença desse tipo de cuidado para pacientes idosos e dos pacientes mais jovens? Cuidados paliativos são para todas as idades. Então, desde recém-nascidos, na verdade, até intraútero, a gente já pode ter esse olhar de medicina paliativa, até idosos longevos e super idosos. Então, no cuidado paliativo, a gente parte desse mesmo princípio, de que a gente vai tentar melhorar a qualidade de vida de pacientes que tenham essas condições, que ameaçam sua vida, independente da sua idade. O que muda, talvez, aí eu falando até como geriatra, que como um idoso geralmente tem mais de uma doença e muitas vezes tem uma fragilidade física que associa, às vezes a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nesse contexto. Então, é mais difícil, por exemplo, no idoso, da gente fazer um prognóstico apurado, da gente ver manifestações clínicas de algumas doenças, é mais fácil, é mais provável que haja algumas interações medicamentosas, que foi o caso que a Flávia citou em relação à atuação do farmacêutico. Então, talvez, o que a gente fala no idoso é que talvez precise de uma maior atenção nesses pontos pequenos, nesses pequenos detalhes, na verdade. Mas que no contexto geral, a abordagem é muito parecida para todas as idades, no conceito. Na prática, talvez, tenha alguma especificidade ou outra. Mas a medicina paliativa, o cuidado paliativo, é para todas as idades. É para todas as idades, para todos os locais. Então, quando a gente olha o cuidado paliativo e a abordagem paliativa, o que a gente consegue ter de melhor impacto é o cuidado sobre o luto dessas pessoas e uma melhor qualidade de morte. E eu costumo dizer também que o cuidado paliativo fala de ortotanásia, né, que é a morte natural, livre de intervenções, onde a gente consegue fazer com que aquela pessoa faleça sem sofrer, a pessoa e a família, entendendo que cuidado paliativo não é sinônimo de morte, mas o final do cuidado paliativo para o paciente acaba no momento final da vida, para a família o cuidado paliativo permanece porque tem a abordagem e o cuidado ao luto. Disso que o Lucilo trouxe, acho que o que eu gostaria de complementar é que o cuidado, ele tem as suas peculiaridades e alguns desafios são um pouquinho diferentes quando a gente fala de populações mais idosas, como o Lucilo trouxe, e populações mais jovens, principalmente relacionado ao cuidado, ao sofrimento e ao enfrentamento do luto. E por quê? Porque, de modo geral, quando a gente vai envelhecendo, os nossos familiares vão envelhecendo, a gente espera que em algum momento essas pessoas possam falecer. Não é o que a gente deseja ou gostaria, mas é mais natural, porque essa é a lei natural da vida, né? Então, a gente nasce, cresce, pode reproduzir, envelhece e falece. Quando a gente vai lidando com pacientes e pessoas mais jovens, o cuidado paliativo intraútero, como o Lucilo falou, a gente tem uma expectativa diferente. Então, a gente vai lidar no momento de sofrimento do paciente, quando ele tem a capacidade de perceber isso, e da família por uma expectativa que foi ceifada, né, que gera uma expectativa de vida longa. Então, tem uma ferramenta que é muito importante, a comunicação difícil, de momentos difíceis, né, não é uma comunicação fácil, nem para quem vai receber e nem para quem vai trazer essa comunicação, mas ela não precisa ser agressiva, ela não precisa ser dolorida. Então, são ferramentas importantes e que talvez tenham diferenças macro, assim, no que a gente pode trazer, porque o grau de sofrimento talvez pode ser exacerbado ou diferente, principalmente quando a gente olha a trajetória e expectativa de vida dessas pessoas. Certo. Ao longo das falas de vocês, respondendo algumas perguntas, Lucilo falou sobre o formato de hospice care, que é o que vocês seguem na Clínica Florence. Flávia falou um pouco sobre esse cuidado relacionado ao luto. E aí isso me leva à pergunta de quais são os formatos de cuidado paliativo que existem. Se são apenas esses dois, se existem mais de um formato, o que diferencia eles e quais as principais técnicas usadas nesses formatos. Quer começar, Flávia? Acho que você pode começar. Posso sim. O hospice é um modelo de cuidado, né? Então é um lugar onde a gente consegue ter pacientes internados para fornecer um hospice. E não é só um lugar, né? Não é uma estrutura física. Todos os aspectos relacionados ao hospice, eles foram pensados para entregar o que ele entrega. Então, a estrutura do prédio, a composição da equipe e o endereçamento das ações que vão trazer um melhor acompanhamento, não melhor ou mais adequado, né? Mas o acompanhamento necessário para essas pessoas que estão nesses ambientes. Então, o hospice não é necessariamente uma estrutura física, um prédio, mas é uma abordagem de cuidado que tem algumas características para prestar o cuidado nesses locais. Quando a gente fala de cuidado paliativo, e eu gosto de reforçar isso, ele pode ser feito em qualquer lugar. O que é que vai diferir um pouco, né? Então, vai diferir, às vezes, a composição da equipe e a forma como ele vai acontecer. Então, a exemplo, a gente tem profissionais que fazem o cuidado paliativo no consultório, no ambulatório. Então, esse paciente, ele tem uma funcionalidade, né? Ele tem a capacidade de ir e vir, que ainda é preservada, ele pode ir até o consultório do médico e da equipe de cuidado paliativo e lá ser atendida por essas equipes. A gente tem o modelo de cuidado paliativo que pode ser dentro dos hospitais. Então, esse paciente, eventualmente, tem um sintoma mal controlado, ele vai internar por algum outro motivo e aí ele tem as equipes que podem ser equipes assistentes dele de cuidado paliativo, no caso dos pacientes que já tenham, ou equipes interconsultoras, que vão junto com o médico, a equipe de médicos assistentes, ajudar a conduzir esses sintomas que esse paciente está apresentando. E aí a gente tem os hospices, e dentro do hospital, que é enorme, a gente pode ter o que a gente chama de ações paliativas, que não necessariamente devem ser conduzidas exclusivamente por uma equipe de cuidado paliativo, mas que podem ser conduzidas por outras equipes, não necessariamente a equipe de cuidados paliativos. Então, dentro da UTI, dentro da unidade de internação, aonde esse paciente esteja. Então, casa um pouquinho com a pergunta. Tem cuidado paliativo em todos os estados? Tem cuidado paliativo e pode ser oferecido cuidado paliativo aos pacientes em qualquer lugar que ele esteja, desde que a gente tenha o profissional com a formação, então, para ajudar e a cuidar desses sintomas. E ferramentas super importantes, eu falei sobre comunicação, é uma das ferramentas que são o dia a dia do cuidado paliativo, que vão ajudar esses pacientes e essas famílias a navegar. Então, comunicação é importante porque eu falo que a gente vai precisar, ao longo da trajetória, ter momentos em que as conversas vão ser mais leves, tem momentos em que essas conversas elas vão ser um pouco mais difíceis. E aí não dá para dar a notícia de qualquer jeito. Então, esses momentos vão ajudar essa comunicação e a gente aprende isso, né? Tem técnica, tem curso para aprender a comunicar e dar essas notícias difíceis. É a ferramenta de trabalho da equipe de cuidado paliativo e do paliativista. Isso é... O que a Flávia falou é importante, até porque a gente está no momento em que a gente está lutando para que o cuidado paliativo seja mais acessível, né? Como eu falei no começo, tem pesquisas que mostram que a qualidade de morte no Brasil, e para você calcular, fazer esse índice de qualidade de morte, entra, obviamente, o número de equipes disponíveis e o acesso à população. Então, a gente vem lutando para que haja apoio, tanto a nível de SUS como de saúde suplementar, no âmbito privado, para que haja uma equipe com essa expertise para para que toda a população tenha esse acesso. Então, há várias ações ocorrendo nesse momento para que esse cuidado paliativo seja cada vez mais abrangente, para que todo mundo que tem uma condição ameaçadora à vida tenha a possibilidade de ter essa abordagem paliativa. A gente sabe que com o envelhecimento populacional vai cada vez mais essa necessidade. Então, é algo que a gente, como população, tem que estar atento, tem que estar cobrando também dos nossos governantes. Surgiu uma dúvida das pessoas aqui da produção, que é: existe cuidado paliativo online? Porque a gente passou por um período de pandemia, então algumas coisas acabaram se tornando online, e os cuidados paliativos também conseguiram se adaptar a isso? Então, a telemedicina, o acompanhamento à distância, pode ser utilizado no cuidado paliativo. A gente tem que ter uma certa expertise, um certo cuidado maior. Por quê? Porque, como Flávia falou, muitas vezes a gente vai estar planejando a jornada, a trajetória daquele paciente. E quando a gente planeja a jornada, a gente vai estar tocando em pontos muito sensíveis para a gente. Então, quando a gente está diante de uma doença que pode limitar a sua vida, se a gente parar e pensar em nós mesmos, após um diagnóstico de alguma doença que diga, pode ser que eu não tenha tanto tempo de vida quanto eu esperava. Essa doença provavelmente vai mexer tanto muito com a gente. Então, a gente começa a olhar do que a gente fez, do que a gente planeja, do que é importante, do que não seria tão importante assim nesses momentos. E isso, às vezes, durante uma videoconferência, às vezes não é possível você acessar como equipe e como paciente também reportar isso. Às vezes há essa barreira. Então, é possível? Eu acho que no caso do cuidado paliativo, a gente usa muito o acompanhamento à distância via telemedicina para controle de sintomas, principalmente no paciente que você já tem conhecimento. Numa fase final de vida, em que o paciente está mais debilitado, esse cuidado, principalmente da equipe multi, talvez seja essencial que seja presencial, porque aí você precisa até de orientações de cuidados básicos, de cuidado como fazer uma transferência, que é como a gente fala, de tirar um paciente da cama e colocar numa cadeira. E isso, você fazer de forma virtual, fica muito mais complicado. Mas, obviamente, eu acho que a telemedicina veio para nos ajudar nesses aspectos de a gente conseguir estar presente. Eu acho que uma coisa que é importante para a medicina, para o cuidado paliativo, sim, é ter disponibilidade. Porque, ao longo da trajetória do adoecimento, vão surgir angústias, vão surgir dúvidas, vão surgir inseguranças, vão surgir esperanças, e a gente, como equipe, tem que estar disponível para que esses percalços sejam melhor atravessados ao longo do caminho. Então, eu acho que a telepiscina ajuda muito nesse sentido, esse acompanhamento à distância. Você tem uma angústia, eu acho que meu pai ou que meu filho está desconfortável agora. Então, se você tem uma equipe de cuidado paliativo que consegue tirar a sua dúvida e consegue aliviar essa sua angústia, aí você vai ter a enfrentar esses pontos com mais serenidade. Perfeito. Eu acho que, assim como o Silo, acredito que é possível a telemedicina. A pandemia levou a gente para um outro aspecto em relação a esses atendimentos, né? Eu acho que já existia antes, e após a pandemia a gente teve a oportunidade de experimentar e aprender mais com isso. Super importante o que ele trouxe é que cuidado paliativo é vínculo, presença e disponibilidade. Então, em algum momento é possível que, além do cuidado via telemedicina, precisem de equipes que possam presencialmente assessorar algum atendimento presencial, então algum controle de sintoma, algum procedimento, enfim, alguma ação. E aí, quando o Silo estava falando, eu ouvi um pouquinho que quando a gente, aqui na Florence, a gente faz reunião a gente chama de reunião familiar, conferência familiar, no momento que o paciente admite e ao longo do internamento, quantas vezes forem necessárias e no momento da alta. E aí, na pandemia, a gente tinha a limitação de fazer essas reuniões presenciais, como a gente sempre fez. E aí a gente ficava, como é que vai ser? Porque a gente, o físico ajuda a gente a entender o quanto as pessoas estão confortáveis naquela conversa e naquele momento, e às vezes fazer um acolhimento mais próximo. E aí com a pandemia a gente perdeu momentaneamente essa possibilidade de fazer as reuniões presenciais. Então as reuniões elas eram por teleconferência, né, por vídeo, e a gente foi percebendo que era possível. Então, é importante que o Lucilo traz e que depende também da expertise do profissional. Então, essa pessoa ela vai desenvolver habilidades que vão ajudar também a conduzir isso de forma mais remota, né, mais distante. Mas reforço que talvez precise, em algum momento, de ter uma rede de apoio aí para que, quando necessário, esse atendimento ele possa ser feito presencial por algum profissional que possa ir até o domicílio do paciente. Mas a ausência do médico paliativista ou de algum membro da equipe paliativista não deve ser um empecilho para que a gente não preste o cuidado paliativo aonde quer que a pessoa esteja. Lúcio falou em uma pergunta anterior a essa que existe uma certa responsabilidade dos governantes de também estar trazendo esse tipo de cuidado para os hospitais públicos. E aí surgiu a dúvida de se o SUS oferece esse tipo de abordagem ou não. Então, a gente está lutando para isso. Tem uma frente não governamental que surgiu espontaneamente, que chama Paliativistas, acho que vocês podem até seguir nas redes sociais, que vem lutando para que o cuidado paliativo seja instituído como política pública de saúde. Obviamente, ainda estamos em um espaço muito incipiente. Se vocês procurarem na internet o mapeamento de cuidados paliativos no Brasil, de cuidados, quando eu falo de serviços especializados em cuidados paliativos, no Brasil, é ainda muito incipiente para o que a gente tem de necessidade. Mas a gente vê que, obviamente, isso está mudando. Eu acho que um programa como esse serve para a gente até alertar da necessidade da população em cobrar isso não só dos nossos governos, quanto da nossa saúde suplementar. A gente sabe que equipes com expertise nem sempre vai ser possível abranger tudo, né? Mas com uma política pública voltada com atenção para essa necessidade, a gente talvez consiga com que uma atenção, um cuidado paliativo primário, que a gente chama, que é aquele cuidado paliativo básico, consiga ser feito por qualquer profissional de saúde. A gente sabe que ainda há muito preconceito, porque se acha muito, mesmo dentro da área de saúde, que cuidado paliativo é deixar de fazer. É limitar o suporte, né? E, na verdade, a gente só vai mudar o foco de cuidado. A gente vai cuidar da pessoa e olhar muito mais para a pessoa e deixar de olhar para o doente. Então, acho que há necessidade, assim, de a gente aumentar os serviços específicos, há necessidade de a gente aumentar a educação em saúde para que a gente tenha mais expertise em cuidado paliativo. E a gente ainda tem muito poucos. Aqui em Pernambuco a gente tem serviços isolados que funcionam muito bem no SUS, mas ainda não há uma estratégia integrada que esteja acontecendo. Mas isso também não é uma realidade própria de Pernambuco, isso acontece na maior parte dos estados do Brasil. Cuidado paliativo... Quando a gente começa a falar um pouco mais de cuidado paliativo, a gente associa sempre cuidado paliativo às doenças, ao câncer, né, às doenças oncológicas. Então, os serviços públicos que normalmente cuidam de pessoas com diagnóstico de câncer, os hospitais especializados em atendimento a pacientes com câncer, eles já são um pouco mais estruturados nesse quesito, mas ainda, como eu falei, né, a gente faz cuidado paliativo em todo lugar. Então, a gente precisa ampliar... E lutar pelo direito das pessoas, dos pacientes, porque é uma realidade necessária. E não é só quem tem acesso aos serviços privados de assistência à saúde que devem ter o cuidado adequado todas as pessoas têm o direito, né, direito universal. E, adicionalmente, a implementação dos cuidados paliativos nos serviços públicos tem algo que é importante também de levantar, como o Lucilo falou, que é a formação dos profissionais de saúde. Habitualmente, nas universidades, a gente conversa muito sobre as doenças, mas a gente ainda não fala o quanto a gente deveria de outras possibilidades de tratamento de tratamento ou de abordagem de cuidado, né, como cuidado paliativo. Então, às vezes, isso está sendo cada vez mais frequente de ter uma cadeira para falar de cuidado paliativo, mas isso ainda é bem incipiente. Então, quando se tem em algumas universidades, é uma aula ao longo de todo o curso, e cuidado paliativo exige muita capacitação. Então, para que a gente também não dependa apenas dos profissionais com formação em cuidado paliativo, que a gente tenha a formação básica, que as pessoas consigam cuidar de sintoma, cuidar de sofrimento e já sair da formação aptas para entregar o melhor cuidado para o paciente e para as famílias. Então, a gente tem uma trajetória que hoje já é muito melhor do que já foi há alguns anos atrás, mas olhando aí para frente, muitas coisas a serem conquistadas para a gente cuidar melhor da pessoa. Então, durante muito tempo a gente foi um profissional de saúde que cuidava de doença, e hoje a gente está falando de cuidar de pessoa, né? Então, o cuidado que era centrado no paciente hoje é cuidado centrado na pessoa. E endereçar o melhor cuidado aonde quer que essa pessoa esteja, seja na atenção primária, seja no hospital, em qualquer lugar. Isso faz parte da formação da gente enquanto profissional. Com isso, a gente se encaminha para o final de mais um programa. E antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês para fazer uma fala final. Gostaria, primeiramente, de passar a palavra para o médico geriatra e presidente da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Lucilo Melo. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que quanto mais a gente conversa sobre cuidado paliativo, mais a gente expande esse conhecimento, e eu acho que é necessário nós, como sociedade, sabermos da necessidade desse olhar e tudo que ele envolve, né? Falar de finitude nunca é fácil. A finitude saiu do nosso lar para acontecer nesses últimos 100 anos, para acontecer longe dos nossos olhos, dentro dos hospitais, de UTIs, longe do seio da família. E a gente está propondo que isso não deixe de acontecer quando é necessário, né? Quando é um paciente que tenha possibilidade terapêutica. Mas a gente acha que o cuidado paliativo, mesmo nesse tipo de paciente, tem muito a acrescentar em qualidade e dignidade. Então, acho que é importante a população saber que existe essa abordagem, que vai prezar tanto pelo paciente quanto pelas pessoas que ele ama. Então, acho que a mensagem principal é essa. Pesquisem mais, ouçam mais, questionem e tentem cobrar tanto dos governantes quanto dos sistemas de saúde para que hajam pessoas capacitadas para dar essa atenção. Gostaria de passar a palavra também, primeiramente, agradecer a Lucilo, e gostaria de passar a palavra também para a Flávia Ferreira, gerente de práticas assistenciais da Clínica Florença e enfermeira. Queria agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre cuidados paliativos, né, que falemos mais de cuidados paliativos para esclarecer a população e tirar essa impressão de que o cuidado paliativo é aquele jeitinho, né? Então, o cuidado paliativo não é jeitinho, não é lendo um artigo que saiu que você vai conseguir cuidar da pessoa da melhor forma possível. Então, esses momentos de esclarecimento, de dizer que cuidado paliativo não é desistir do paciente, não é desistir da pessoa, não é apenas quando não tem mais nada a ser feito, tem muita coisa a ser feita, exemplo do que a gente falou. Então, foi uma oportunidade muito feliz de trazer um pouco do que é o cuidado paliativo e de incentivar as pessoas que busquem mais esse conhecimento e que lutem atrás dos direitos para que todas as pessoas possam ter acesso ao cuidado paliativo de verdade, para que a gente possa cuidar da pessoa, da dignidade, e endereçar tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento psicossocial que envolve o adoecimento, né? Não é fácil adoecer e mudar o planejamento de uma vida, mesmo que seja na etapa final da vida, quando a gente fala dos idosos. Mas a gente está aqui para ajudar as pessoas a navegarem nesse tema. E falar sobre isso coloca em evidência o quanto a gente precisa instrumentalizar as pessoas a saberem mais sobre o que é cuidado paliativo. Muito obrigado, Flávia, pela sua participação. Gostaria de lembrar a todos que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Então, não se esqueça de tomar sua dose de reforço e se proteger. O Saúde é o Tema se encerra por aqui. Essa edição vai ficar disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Isabela Cavalcante e minha, Tom Batista, sob a orientação da professora Paula Reis. A coordenação de transmissão e streaming ficou por conta de Isabela Cavalcante. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.